pouco tempo atrás. Vivi o amor mais bonito, amor que não volta jamais. Me entreguei por inteiro, de alma e coração, até meus desejos mais ocultos eu joguei nesta paixão. Mas depois tudo terminou, e o que me restou foi só uma longa espera. E eu fiquei vivendo de ilusão, resto de paixão, amor de primavera. Acontece, mexe com o peito da gente. Mas quando tudo se acaba, ficam as marcas somente. Eu provei do amor, mas me feri como fera. Machuquei meu coração, acabou a paixão, o amor de primavera. Mas depois tudo terminou, e o que me restou foi só uma longa espera. E eu fiquei vivendo de ilusão, resto de paixão, amor de primavera. Mas depois tudo terminou, e o que me restou foi só uma longa espera. O que eu quero é parar de sofrer, tentar esquecer esse amor de primavera.